Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Muito boa noite. Começando mais um programa Três Orelhas no Estúdio. Aqui na sua Rádio TV Mundo Novo. E hoje vamos ouvir Paulo Matomina, cantor, compositor e músico. Nascido em Samba. Olha, ele nasceu num lugar que se chama Samba, província da capital de Angola, Luanda. O Paulo é um cantor muito talentoso, já ganhou vários prêmios lá em Luanda e agora está radicado aqui no Brasil. Vamos ouvir vários ritmos de Angola, né? Começando com Quem Tu Queres e na sequência Mais Ninguém. Ambas são um zouk, que é o nome do ritmo dessas duas canções. Paulo também toca violão muito bem. Com vocês, Paulo Matomina, aqui na Rádio TV Mundo Novo. Porque eu sou o homem que... As leis, eu te fiz minha mulher e jurei te pertencer até morrer. Eu não vou poupar o melhor, mesmo que escorra suor, para que este amor não pare de crescer. Teus erros eu vou perdoar, teus defeitos corrigir, na condição de que tu faças o mesmo por mim. Que faltar aos dois, nossos filhos vão nascer, nossa família irá crescer, e o amor que eu tenho aqui tudo vai caber. Para que este amor não pare de crescer. Teus erros eu vou perdoar, teus defeitos corrigir, na condição de que tu faças o mesmo por mim. Eu só peço a Deus que te guarde, meu bem, pra mim e mais ninguém, por toda a vida além. Eu só peço a Deus agora, a música que dá título ao disco, Não Para, que tem a participação especial de Iola Semedo na voz. E o nome desse ritmo é Compa. Então vamos ouvir Paulo Matomina e Iola Semedo. E na Rádio TV Mundo Novo. Thank you. mas eu já estava atrasada. Pra hora marcada. Então peguei um táxi. Na porta da casa. Ai, ai, pensei em ti a noite inteira. E finalmente ao pé de ti estou. E ao pé de mim estás. DJ, por favor, não para, não para de tocar. Thank you. TV Mundo Novo. É isso aí, não para de tocar. Então vamos tocar mais uma. Vamos ouvir agora uma balada, Cenário Imperfeito, do angolano Paulo Matomina. Nós estamos juntos não por amor, e num momento de carência entregamos-nos, eu a ti e tu a mim. Talvez o nosso ser não subscreva o perfil do homem e o da mulher declaramos desejar ao mundo. Mais um desenho perfeito, uma alma impecável e sonho. Pois eu me apaixonei e sinto que tu também. Fora da esquadria do modelo de mulher que minha intenção pintou, esperou, mas é justamente esta diferença que meu coração amparou. Sinto que tu és o par, que comigo vai ficar aqui no cenário imperfeito. Eu sinto que tu és o par. Não subscreva o perfil do homem e da mulher que declaramos desejar ao mundo. Mais um desenho perfeito, uma alma impecável e sonho. Pois eu me apaixonei e sinto que tu também. Mas é justamente esta diferença que meu coração parou. Balada romântica. Vamos ouvir um ritmo que não é angolano, mas muito bem dominado pelo Paulo Matomina. Vamos ouvir um bolero. Se chama Boelo. Ninguém te levou de mim. Eu vou fingir que estás comigo e que nada está perdido, que nada mudou, ninguém te levou de mim. Sempre que acordar, eu vou dizer bom dia, amor, como se eu dormisse e amanhecesse com teu calor. Sempre que acordar, eu vou dizer bom dia, amor, como se eu dormisse e amanhecesse com teu calor. Nossa simpatia, e vou pedir a mesa para dois, fingir que estás comigo. Eu não vou mexer nas nossas coisas, amor, estão no mesmo lugar. Momentos que passamos, lembranças que trocamos, não vou. Morena d'Alice. Morena d'Alice é um semba. Não é um samba, é um semba. Mais um ritmo africano. E na sequência vamos ouvir Fraqueza, que é um semba cadenciado. Desde que ela foi, que eu já não sou o mesmo. Desde que ela partiu, minha vida é só tormento. Sur- sorriso morre no pranto. Solidão me desconsola. Tudo que restou são lembranças e choros. Morena da Alice, do Largo do Cais, a sua presença do meu peito não sai. A sua gimona na lua varona é imagem presente em meu coração. Morena da Alice, do Largo do Cais, a sua presença do meu peito não sai. A sua gimona na lua varona é imagem presente em meu coração. Corra atrás dos passos dela, vai e siga pelos rastros, farejando seu perfume, a fumaça do seu lume. Passa perto nessa terra, Catulondoloyo. Se só ela pode calar o teu choro. Morena da Alice, do Largo do Cais, a sua presença do meu peito não sai. A sua gimona na lua varona é imagem presente em meu coração. Morena da Alice, do Largo do Cais, a sua presença do meu peito não sai. A sua gingona na lua varona é imagem presente em meu coração. Foi um erro. um novo alguém, mas tu me roubas dela e eu te roubo dele. Sei que o certo seria cada um viver a sua vida. Acabamos aos beijos, escondidos do mundo. Tentei encarar de frente esta paixão, mas eu sempre me curvei ao poder desta atração. Rádio TV Mundo Novo, você ouve Paulo Matomina, cantor angolano, incrível. Agora na sequência vamos ouvir Remover, que também é um semba. Esta dor do meu espaço, coração, não dá vida a ceder. Mais de Sissemba. Vamos ouvir Eucalipto. E é uma rumba. Uma rumba angolana. Fique bem claro. Só aqui na Rádio TV Mundo Novo. Trabalhando a vida inteira, nenhum tostão tenho guardado. Vai tudo na barriga, vai tudo na dívida, na rotina da vida. Se a minha casa é uma cubata e a do vizinho é um palácio, então por que que sou na minha pra roubar? Vem o larápio pra levar a botija e a roupa estendida, na rotina da vida. Tenho dó de mim, eu queria te levar, mas a fatura do pedido não tenho tal valor. Sofro por nós paixão, queria te casar, mas não tenho pra te dar nenhum pedaço de chão. Vai tudo na barriga, vai tudo na dívida, da rotina da vida. Se o eucalipto está crescendo, se o eucalipto está crescendo, por que que o meu dinheiro não cresce? Se eu trabalho para ganhar dinheiro e trabalhando a vida inteira, nenhum tostão tenho guardado. Vai tudo na barriga, vai tudo na dívida, na rotina da vida. Se a minha casa é uma cubata e a do vizinho é um palácio, então por que que sou na minha pra roubar? Vem um larápio pra levar a botija e a roupa estendida, na rotina da vida. Tenho dó de mim, eu queria te levar, mas a fatura do pedido eu não tenho tal valor. Sofro por nós paixão, queria te casar, mas não tenho pra te dar pedaço de chão. Vai tudo na barriga, vai tudo na dívida, da rotina da vida. Se o eucalipto está crescendo, se o eucalipto está crescendo, por que que o meu dinheiro não cresce? Se eu trabalho para ganhar dinheiro e trabalhando a vida inteira, nenhum tostão tenho guardado. Agora, vocês, os homens. Crítica é sempre bom. Que é um ritmo chamado Kazukuta. Mas ele é uma fusão com tango. Maneiro. cacete, hein? Que incrível, não é fácil cantar assim não, vou te falar. É, aqui o CD termina, temos um bonus track. Sim, vamos ouvir uma kizomba. Se chama Desliza. É, música que deu um prêmio de voz revelação em 2011 e 2012. Vamos lá, Paulo. Passo dos meus pés, mantenha a distância de pertinho, força ajude mulher ao pergaminho, comunique com teu corpo meu, bailarino no salão é todo teu, desliza comigo, o piso da pista, mistura merengue, na nossa kizomba. Samba, samba, né? Um truque da moda. Gasta a sola toda. Levanta a poeira. Desliza comigo no piso da pista. Mistura merengue. Kizomba, uma samba, samba, né? Um truque da moda. Gasta a sola toda. Levanta a poeira. Porque hoje em dia não sei o que é o ser. Que domingo chegamos ao final de mais um programa Três Orelhas no Estúdio, aqui na Rádio TV Mundo Novo. Você ouviu o CD Não Para, de Paulo Matomina, angolano, com vários ritmos angolanos, africanos e tudo mais. Vamos agradecer ao Caco, Jéssica, Uli, Max e toda a equipe da Rádio TV Mundo Novo. Mandando meu abraço aí para Vila Anglo. Conheçam o Jardim das Delícias. Não deixem de conhecer, hein? E até... Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.